A primeira mãe recolheu o filho assassinado, cujo sangue clamou da terra. Milênios depois, outra viu o primogênito sangrar no mesmo solo amaldiçoado. Nada disso é coincidência. Um rolo de pergaminho amarelado preserva em Gênesis 4 um detalhe sombrio sobre a primeira morte humana. Por que a Bíblia espelha o luto do Éden na tragédia romana do Gólgota? Investigaremos os antigos paralelos textuais que conectam o pranto de Eva à vigília de Maria. O primeiro túmulo escavado no pó da terra não foi para um patriarca idoso, mas sim para um filho assassinado no campo. O texto hebraico original relata a voz do sangue de Abel clamando do solo. Foi a primeira mulher da história que precisou recolher o corpo sem vida de sua própria criança. O livro das Origens silencia sobre as lágrimas de Eva. Mas o peso físico de sua perda inaugurou a marcha da mortalidade humana. Ela perdeu um filho para a violência e o outro para o exílio. Milênios depois, no primeiro século, manuscritos gregos como o Evangelho de João documentam outra matriarca. Ela está de pé, com os pés fincados na poeira de Jerusalém, imóvel diante de uma estrutura de madeira usada para execuções romanas. Maria observa o sangue de seu primogênito escorrer pelo madeiro áspero e atingir a mesma terra seca. Duas mães, separadas por milênios de história, unidas pela visão insuportável do sangue inocente. Os primeiros leitores dessas escrituras não viram isso como uma simples coincidência literária. Documentos patrísticos do segundo século revelam que a igreja primitiva começou a mapear uma arquitetura invisível, ligando o princípio e o fim. Cada elemento físico do jardim original parecia exigir uma resposta simétrica. A árvore, a terra amaldiçoada, a queda e a morte precisavam ser desfeitas passo a passo. E o ponto de intersecção desse mato antigo aponta diretamente para o topo rochoso de uma colina chamada Calvário. O Calvário, uma elevação de calcário fora dos muros de Jerusalém, serviu como o palco para o que os antigos chamaram de recapitulação. Para entender esse conceito, precisamos abrir os textos de Justino Mártir e Irineu de Lyon, escritos no segundo século depois de Cristo. Esses historiadores e teólogos antigos não liam a Bíblia como uma coleção de contos isolados. Eles enxergavam as Escrituras como um mecanismo de engrenagens perfeitamente alinhadas. O que deu errado no livro de Gênesis precisava ser consertado com as exatas mesmas ferramentas no Novo Testamento. Uma mulher, uma árvore e uma escolha trouxeram a ruína. Portanto, o texto antigo exigia que outra mulher, outra árvore e outra escolha trouxessem a restauração. No grego antigo, o termo usado por Irineu é anakephaleiosis, que significa reunir todas as coisas sobre uma nova cabeça, ou refazer o caminho de volta. Eva, cujo nome no hebraico original significa mãe de todos os viventes, estava diante de uma árvore viva no jardim. Ela ouviu a voz de um anjo caído. O relato de Gênesis capítulo 3 descreve que ela acreditou na mentira, estendeu a mão e trouxe a mortalidade para sua descendência. Séculos depois, o Evangelho de Lucas narra Maria na pequena vila de Nazaré. Ela também recebe a visita de um ser angélico, o arcanjo Gabriel. Mas a resposta documentada no texto grego é exatamente o oposto. Maria oferece obediência. Ela diz sim à palavra divina, permitindo que a vida entre novamente no mundo. A tradição judaica, preservada em textos rabínicos, sempre destacou a tragédia de Eva. Ela foi enganada e, como consequência direta, viu o sangue de seu filho Abel manchar a terra. Maria, por sua vez, não foi enganada. Mas a profecia registrada no livro de Lucas, dita pelo velho Simeão no templo, garantia que uma espada trespassaria a sua própria alma. Ambas carregaram o bardo da maternidade em um mundo quebrado. Ambas sentiram o peso de ver a criação se voltar contra seus filhos. Quando Gênesis descreve a maldição após a queda, o texto hebraico declara que a terra produziria espinhos e cardos. A terra, agora hostil, não entregaria seu fruto sem dor, e é exatamente uma coroa de espinhos que é colocada sobre a cabeça do filho de Maria. O espelho é absoluto. Onde a primeira mãe colheu a morte, a segunda precisou suportar a visão do filho carregando os mesmos símbolos da morte. Mas o paralelismo estrutural entre o Éden e os evangelhos guarda uma inversão ainda mais profunda, uma anomalia oculta na própria raiz das palavras originais. Mas as palavras hebraicas traçadas em tinta escura nos pergaminhos revelam que a conexão entre essas duas mulheres vai muito além da poesia. O que a tradição antiga percebeu na exata inversão dos gestos da primeira e da última matriarca? A chave está em um versículo específico, Gênesis 3, versículo 15. Conhecido pelos estudiosos como o primeiro evangelho, o texto registra uma promessa divina direcionada à serpente logo após a falha de Eva. O hebraico declara que haveria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A palavra original é zera, que significa descendência, linhagem biológica. Este é um detalhe incomum na cultura patriarcal do Antigo Oriente Médio. Genealogias antigas sempre rastreavam a família pelo pai, a semente do homem. Mas o texto de Gênesis especifica a semente da mulher, um detalhe que permaneceu como um enigma textual por milênios. Eva teve filhos, Caim e Abel. Mas Caim escolheu a violência e Abel foi silenciado no campo. A semente da primeira mulher parecia ter falhado em esmagar a cabeça do mal. Em vez de vitória, Eva experimentou o luto absoluto. Ela viu a desolação entrar em sua própria casa. Avançando para o Novo Testamento, a narrativa de Maria retoma essa exata promessa suspensa. A Epístola aos Gálatas, capítulo 4, registra que no tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, a semente prometida no jardim. A inversão atinge seu ápice no Evangelho de João. Durante as bodas de Canaã, e mais tarde, aos pés da cruz, Jesus não chama Maria de mãe. O texto grego registra a palavra ginai, mulher. Para um leitor moderno, pode soar distante e formal, mas para um ouvinte do primeiro século, imerso na tradução grega do Antigo Testamento, o eco era imediato. Ele estava identificando publicamente como a mulher de Gênesis 3, aquela cuja semente finalmente enfrentaria a serpente. Eva ficou diante da árvore do conhecimento e roubou o fruto, trazendo condenação. Maria ficou diante do madeiro romano e entregou o seu fruto, o próprio filho, para trazer redenção. O pranto da primeira mãe manchou o solo do Éden com desespero, mas o pranto da segunda mãe estava prestes a molhar as pedras de um sepulcro cavado na rocha. O sepulcro cavado na rocha calcária, fechado por uma pesada pedra circular, não seria o fim definitivo para nenhuma das duas linhagens. É aqui que os manuscritos antigos entregam a resolução do paradoxo. Quando Eva perdeu Abel, a perda foi definitiva em termos físicos. O livro de Gênesis registra que ela teve outro filho, Sete, que significa compensação. Mas a terra que engoliu o sangue de Abel nunca o devolveu. A morte, uma vez iniciada, parecia uma força implacável e irreversível para toda a humanidade. Mas Maria experimenta a reversão completa dessa regra no terceiro dia. O Evangelho de João detalha a manhã da ressurreição. O túmulo está vazio, as faixas de linho estão dobradas no chão de pedra. A terra que engoliu o sangue de Jesus no Calvário foi forçada a devolver o filho vivo. A morte foi pela primeira vez na história documentada derrotada de dentro para fora. Há um documento extraordinário da Igreja Antiga, uma homilia anônima do Sábado Santo, datada dos primeiros séculos do cristianismo. Este texto preserva uma imagem que unifica as duas mães de forma magistral. O autor antigo descreve o Espírito de Cristo descendo ao reino dos mortos durante os três dias no túmulo. A narrativa relata que Cristo caminha pela escuridão até encontrar os primeiros habitantes da terra. Ele segura a mão de Adão e a mão de Eva. A primeira mãe, que havia chorado sobre o corpo de Abel, foi finalmente levantada do pó pelo filho da segunda mãe. A dor de Eva encontra sua cura na resistência silenciosa de Maria. A semente da mulher finalmente cumpriu a promessa feita no início dos tempos. Onde a desobediência fechou os portões do paraíso, a submissão voluntária na cruz abriu as portas da eternidade. A teologia patrística resume essa longa jornada em uma frase simples. A morte veio por Eva, mas a vida retornou por Maria. O espelho está completo. O ciclo de dor inaugurado no alvoreço da humanidade encontra seu limite aos arredores de um jardim em Jerusalém. O Evangelho de João faz questão de registrar um detalhe geográfico vital no capítulo 19. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo. A história humana começou em um jardim cultivado por Deus, onde a primeira mãe chorou sua queda. E a redenção da história termina em outro jardim, onde a morte perdeu sua autoridade para sempre. O jardim de Jerusalém e suas velhas oliveiras responderam definitivamente ao luto do Éden. A Bíblia espelha essas duas tragédias para documentar a impressionante precisão da redenção. O texto sagrado não trata o sofrimento humano como um acidente sem sentido. A primeira mãe a perder um filho inaugurou a experiência mais amarga da condição humana. O peso da mortalidade recaiu sobre seus ombros enquanto ela olhava para a terra manchada. Mas a última matriarca a ver seu filho morrer diante de um império implacável foi também a primeira a testemunhar a morte ser desfeita. Maria permaneceu de pé onde Eva caiu. Ela sustentou o olhar para o madeiro, suportando a espada na própria alma, para que a virda original da humanidade pudesse ser fechada. O paralelo antigo nos lembra que nenhuma lágrima derramada na poeira da terra é designorada pelo autor da história. No nosso próximo episódio, investigaremos os magos do Oriente, quem eram e de onde vieram. Registros antigos fora da Bíblia revelam a verdadeira identidade dos sábios que seguiram uma anomalia estelar até Belém. A figura silenciosa de uma mãe diante de uma cruz de madeira continua ecoando através dos milênios.